da arena. Eu vejo uma cena, não é uma lenda. Homens à venda, compreenda, entenda. Febre, tosse, tuberculose, doença precoce, neurose. Atinge o dia a dia da periferia. Será que a Roma antiga é aqui? Voltamos ao passado e não percebi. Um grande império, sim, um verdadeiro inferno. Comandado pelos parasitas de terno do mundo moderno. A periferia se tornou uma grande arena, onde todos eles querem ver a mesma cena. Sentados lá de cima, sorrindo da chacina. Trabalhador agora é gladiador, lutará contra o opressor. Eles querem sua cabeça mutilada em uma mesa. Se não lutar agora, a forca é só sentença. Mas aqui permanece a resistência, junto com a inteligência. Governador, imperador, o rei, o presidente. Daqui vai uma flecha com destino à sua mente. Sem remetente, sou o louco, demente. Estou preparado, minha armadura e a pele escura. Aqui não vão fazer mais uma sepultura. Sou o sentinela batizado pela loucura. Quando fico atrás de uma catapulta. Não trazemos flores, mas sim as dores. Nesta arena ficarão só gladiadores. Não trazemos flores, mas sim as dores. Nesta arena ficarão só gladiadores. Suga, suga, suga, meu sangue, sangue, suga. Será uma espécie extinta saboreando a minha fúria. Não quero sua luxúria, pois tenho a bravura. Irado predador, mano, eu tô na luta. Nem toda a sua fortuna vai me comprar. Mas tenho sim, tenho muito que cobrar. E como prêmio, eu quero, mas como eu quero. Sua cabeça decepada, ressecada, chame Nero. Acendam um fogo, queimem tudo, todos. A batalha está travada contra o império. Porco, irão presenciar a queda das pilastras, as chamas, as ruínas e o resto dos canalhas. Onde tudo fede, até os ratos se divertem. O veneno da carne é como a cobra do jardim do Éden. Nenhum abutre faminto vai querer comer. É veneno demais e pode até morrer. As flores não têm cheiro, as feridas doem. Sequelas deixadas pelo povo que o governo destrói. Na era medieval ou na era atual, gladiador Jamal em duelo contra o mal. Não trazemos flores, mas sim as dores. Nesta arena ficarão só gladiadores. Não trazemos flores, mas sim as dores. Nesta arena ficarão só gladiadores. Com meu escudo eu me defendo, mas eu não me rendo. Sou o cavaleiro que está disposto a tudo. Dentro da redoma não precisa somar, apenas um vai sobrar. Quero aqui a principal cabeça do castelo de Brasília. Minha trilha vou fazer na sua barriga. A minha espada vou cravar em sua virilha. Pode gritar como todo porco grita. É o escolhido da minha lista. Não acredita? Maldita seja a sua vida concedida pela maldade. Apesar de sua idade, não vou ter piedade. Passou uma mensagem na trairagem. Vejo carruagens se aproximando, mas o bom guerreiro sempre tem um bom plano. Em cima da árvore está ciclano, atrás da colina está Beltrano. Pode vir soldado com leões e tigres. Me lembro muito bem dos policiais patifes medíocres. São a maioria, são peças da periferia. Sou o gomo da corrente resistente e o resto é a nossa brava gente. Não trazemos flores, mas sim as dores. Nesta arena ficarão só gladiadores. Não trazemos flores, mas sim as dores. Nesta arena ficarão só gladiadores. No território inimigo sou eu, bobo da corte. Frente a frente com o rei ou presidente. Tiro gargalhadas com as minhas travessuras. Sou o copim, corroendo a madeira dura. Informação segura, estou na escuta. A moda antiga, me faço de bobo. Pra salvar o povo, sou o sábio mais louco. Infiltrar, essa é a maneira pra depois derrubar do trono. Vai cair patrono. Já passamos do outono, é o meio do inverno. Está na hora de atacar, vamos todos avançar. Com lanças na mão, segue em frente a multidão. Aqui são cinco gladiadores, vencedores. Quem iniciou e provocou essa guerra foram vocês. É na arena periférica, onde se encontram os verdadeiros reis.